talvez seja muito interessante você fazê-lo direto online, como eu já disse. Portanto, fica aqui essa introdução. Eu só vou agora falar um pouco sobre o Simply Red e vou também dizer qual será o CD do dia de hoje. E cá estamos nós, já partindo para o sexto CD do Simply Red. E é um com um nome muito bonito. Eu estou até com ele aqui na minha mão. É o Blue, uma capa bonita e lindo, lindo. Eu gostei muito, me lembro quando eu comprei esse CD. E como eu fiquei fascinado. Fiquei fascinado pela produção, um CD com uma apresentação maravilhosa. E coisa que estava começando, hoje é comum, mas na época quando ele foi lançado não era tanto ainda. E musicalmente, como sempre, aquilo surpreendente. Uma das coisas importantes sobre o Simply Red é que eles sempre mantiveram a sua qualidade. É muito comum que um conjunto ou até um cantor que em alguns dos seus CDs, das suas produções, não se consiga o mesmo nível de originalidade ou de proposta que o anterior. Mas no caso do Simply Red, invariavelmente, em tudo aquilo que eles produziram, sempre havia um sucesso fabuloso. Isso me lembra muito a Elis, que em todos os CDs dela, ela conseguia uma música que ficou na história da música brasileira. E isso não são todos os artistas que conseguem, como o Milton Nascimento também. Então, isso é fabuloso, né? E o Simply Red sempre inovou. Se vocês escutam os seus CDs todos, como vocês estão fazendo, e prestarem bem atenção, o som deles vocês reconhecem, é a marca registrada. Mas, ao mesmo tempo, vocês veem que eles tentam novos caminhos, novos espaços, novas propostas musicais, e isso é a riqueza do verdadeiro artista. Ele não fica parado, ele não se repete, ele sempre tenta se renovar. E por isso vamos ao CD de hoje, Blue. Bom proveito, eu volto ao final, apresentado inteirinho, na íntegra, para você amante da boa música e principalmente para você amante dessas bandas fabulosas e que sem dúvida está interessado em gravar o CD completo. Baby, grains of sand. I get blown all around the world. And what I make of it, oh, I don't know. What's the meaning of it? Oh, I don't know. I've been around so many times that the world's turning in my mind. What do I think of it? Oh, it's so, so. What more can you be than the things they say you've been? Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. Be yours a boy or be mine a girl. Just say you love me. Just say you love me. I never ever realized it's so easy to make you cry. But did I break a bit? Oh, I hope no. Have you forgot about it? Oh, I hope so. Did you never ever wonder why? In every single pair of eyes, there is a hunger in it. They say you've been. Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. Be yours a boy or be mine a girl. Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. To be free, or to feel free, the first one is a myth. Yeah, to be free, or to feel free, the first one is a myth. For to be is to feel, and to be real is to see. Alone as day was dawning. You got more, but did you get me? Red sleeps after sunrise has fallen. You're hardcore, you're hard on me. You dressed up but dawn way before me. Bereft as the sunlight was falling upon me. Feel free. The first one is a myth. Yeah, to be free ought to be out free. The first one is a myth. To be is to feel, and to be real is to see. Solitary sign to open up your mind. A love that's so organic, unbelievable. A solitary sign to open up your mind. Sometimes all I need is the Here from the top of a mountain, I see you there. In the cool night air, someday in my life. Fear has no reason to doubt them, they tell me so. Yet they will never know you are here in my life. Wherever I go now, I'll follow you, and my heart will be true. I have never known someone to stay right here. Soon you will be right here, someday in my life. Top of a mountain, I see you there. In the cool night air, someday in my life. Storms may rage on about them, they hail and snow. Yet they will never know you are here in my life. Wherever I go now, I'll follow you, and my heart will be true. I have never known someone to stay right here. Soon you will be right here, someday in my life. Someday in my life. For my love's around the clock. cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse, only you alone can quench this hit thirst. My night nurse, oh, the pain is getting worse. I'm hurt, my love. Shadow on the wall, shadow. It looked at me. This is Simply Red. This one going out to you, girl, wherever you may be. I may not be the way you wanted it. I got a need to be free. Yet I know that I need someone, and I'm calling out to you. Come get me, girl. Come get me, baby. In the book. This whole rhythm gives me what I need. Praying hard as your lifetime. Praying hard as your lifetime. Praying hard as your lifetime. for the night time. This whole rhythm gives me what I need. Praying hard as your lifetime. Praying hard as your lifetime. Praying hard as your lifetime goes by. Goes by. E aqui termina mais um CD do Simply Red. Desta vez tivemos o Blue na íntegra. E amanhã voltamos com um novo CD desse conjunto britânico fantástico. Eu deixo aqui o meu abraço, não temos tempo para nada mais, infelizmente não dá para bebermos um pouco também da música fantástica do Supertramp, mas isso fica para uma outra oportunidade. Então, amanhã continuamos com a nossa viagem pela música desse conjunto britânico Simply Red. E eu, Renato Tavorelli Filho, deixo o meu abraço. Até lá!